10 anos que eu só vejo placa. Que cê é rua sem saída, tu sabe que eu sei. Bem mais de 3 anos que nada me abala. Me convence disso é fogo, tu deve explicar de novo enquanto eu finjo te escutar. Eu nem quero saber o quanto finge te importar. Me passa outra bula, dobra a dose até chegar. Limite que eu tô com hora marcada pra passar. Mais um pouco, nada novo. Vejo fogo, se eu tô louco. Mais um pouco, nada novo. Vejo fogo, se eu tô louco. Mais um pouco, minha vida, até tua vida vira nada. Além de traça e tarde perceber que não dá pra voltar. Não vai ter morfina que sirva e disfarce a farsa. Nunca para, quanto faz doer sem hora pra acabar. Mais um pouco,